Ô Ángel, levanta um pouco a câmera. Mais. Aí. A tia Maria tá me ouvindo bem? Tudo bem com a senhora, tia? Nós pedimos à senhora a bênção. A bênção de Deus, filho. Graças Deus é muito bom com todos nós, hein? a Deus. Sim, bom demais. Deus cuida muito de você, cuida muito de todos os filhos que amam ele e aqueles que não também. Porque senão, já não estaria aqui nesse teclado, né? Filho, pode falar. Tia Maria, conta pra gente um pouco da sua história. É. Eu já disse tudo, tá? Na minha última encarnação, eu morava lá na Bahia, perto das praias, sim, lindas praias, de areia branca. Eu tinha assim a minha casinha, linda, pequenininha, e assim, então, estou aqui, a escravidão chegou, filho, né? Depois de servir aos gringos, a tia Maria descansou. Mas não era assim o nome tia Maria, tinha outro. Mas quando eu cheguei para me alistar, eu decidi trabalhar na parada de Santa Maria. A senhora decidiu trabalhar na falange da tia Maria, de preto velho. Entendi. Na terra, a senhora deixou a terra com quantos anos, mais ou menos? Quase 80 era, né? Não sei, se assim, e assim, fiz 80 esse aqui. Sim. Mas por que nós não falamos assim tão direitinho como eu falo assim? Mas aqui no copo do meu trabalho está assim, querido. 80, quase, não é tanto assim. Meu compadre é mais velho, né? Sim. Pai Joaquim de Aruanda, que vem no seu menino. Tá certo. Então, e aí, quando a senhora, na vida da senhora, a senhora acreditava em Deus? Eu conheci de pequenina, bem pequenina, eu conhecia a sangue. Era sangue, sangue, sangue. Então chegaram todos aqueles homens e ensinaram que eu sabia Deus. E tinha outros nomes também, depois ensinaram para a tia que Jesus também estava. Mas a tia conhecia os orixás. E pequenina, não sei, por isso eu amo muito assim a minha mãe e o Manchão. Mas sim, já conhecia Deus. E eu acredito em Deus, acredito nos sábios, acredito nos orixás, acredito em tudo. Entendi. E a senhora acreditava que a alma é imortal? Que o homem tinha alma e que a alma é imortal? Pensa assim. Por quê? Porque a gente falava também assim, com ancestros, hein? Então eu já conhecia. Ah, a senhora já falava com o quê? Os ancestros. Ah, os ancestrais. Isso. Entendi. Mas falava como? O espírito aparecia ou só escutava a voz? Não, a minha mãe era que falava que ele também incorporava assim, faziam chamadas aí já, se exibitam, sim, com ela que falava. Entendi. Sua mãe te incorporava e vocês conversavam com as entidades através dela. Com os ancestrais. E a senhora tinha alguma religião? Que era o candomblé? Não era? A Umbanda? Também não. É um culto africano. Entendi. Os orixás eram os árabes. Não tínhamos outra coisa, que era a natureza. Essa era a força. E também nós pegar para fazer oração, a força da terra. Deus da terra. Noel, como aqui tem nomes, vocês colocam nomes. Coloca nesse que falou, tá no meio, coloca no ramo. Agora eu, como espírito, estou trabalhando na casa aqui, mas não, já quando eu estava aqui, não era Que a gente tem o costume de colocar nome nas coisas, e aí do outro lado, como espírito, a senhora trabalha apenas como espírito e não precisa de nome. É assim? assim. Tá bom. E aí? Verdade. Então, a senhora é daí a senhora morreu do quê? Por que que a senhora morreu? Por quê? Porque eu já tinha que desencarnar, Ah, tá, filho. chegou a hora. Entendi. Isso, assim, neta já estava chamando, Oxalá. Eu vai embora. Tava chamando, entendi. Então a senhora morreu de idade avançada. E você acha que ter quase 80 anos é de idade avançada? Sim, né? Bem, trabalhou muito durante a vida, daí fica mais ou menos usado, o corpo usado demais, né? Poxa vida, que trabalhei muito. Ô, Felipe, e assim, tem outra pergunta? Você quer continuar sabendo da minha vida nesta terra? Quero saber da sua vida toda. A senhora durante a vida tinha medo assim de fazer uma maldade e aí ser castigada por Deus? A senhora não fazia isso? Essa mulher aqui fala que esse fizeram. Sempre eu respeitei a vida do homem. Eu sempre respeitei a vida porque eu era uma temente de Zang. Temente no sentido que eu respeitava muito ele e a sua criação. Então, por que querias fazer mal a um ser humano se eu não fazia mal a ninguém, nem um gatinho, nem nada, nem as árvores? As árvores eram a minha família. E como é que eu iria fazer o mal? Não. Mas eu sabia como sim. Eu sei também. Como se faz isso? Para também saber desmanchar essas coisas. Entendi. Então, durante a sua vida, a senhora fez alguma, vou te chamar de magia branca, mas é desmanchar o mal feito dos outros? Os pingos chegavam para mim. A gatinha cure. Ah. Eu ia ver um buraco para fora, está me doendo aqui no meu lar. Eu estou com o pescoço mesmo. Então é um buraco. Eu fazia o que você falou, mas tinha fala grande. Pronto. Minha avó também contou que é a tua profecia. A sua avó o quê? Me contou como que é se faz as outras magias. Entendi. Magia de fazer mal. Claro. Para que a tia, quando chega o pessoal, também dará conta de que elementos utilizar. Entendi. A senhora pode ensinar a gente? Como vou ensinar uma magia que não faz bem? Não, a magia que faz bem para desmanchar que não faz bem. Que a senhora sabe, né? Não tem uma só, uma magia bem boa assim que desmancha todas as outras? Imagina que tem que cortar a língua da gente. Entendi. Nossa. Mal, filho, é a língua da gente. Uhum. O pior mal que tem o ser humano, que tem a arma mais poderosa para fazer mal, é a sua própria língua. É pequenininha, filho, pequenininha, mas poderosa, ele pode criar os grandes incêndios, hein? Entendi. Pequenininha. Pequenininha e poderosa e pode criar, causar grandes incêndios? Isso. Eita. Tem que cuidar, filho, daquele pessoal que isso. Como que se fala, suas ciumentas? Pessoal, ciumento. Ciumento. Não, tem que se juntar com ele. Porque vai ir tomar o caminho. É o conselho de estatia, hein? Conselho, somente. Entendi. Agora, a tia sabe que ninguém vai querer cortar a língua porque dói, né, tia? A senhora não tem uma outra receita? Eu sei. E não vai cortar a língua, não. Mas era uma figura. Não, filho. Você pode fazer muitas coisas. Você pode, por exemplo. O mesmo que a tia está fazendo agora. Você pode colocar no seu prato de barro. Ao lidar que se fala, você pode colocar um pouquinho de sal e vai pegar. Se você quer cortar primeiro as negatividades, forte. Vai colocar no centro daquele sal, pode colocar uma vela preta e branca. E vai chamar os pretos timbandeiros. Isso. Uma vela de preto. Né? Vai colocar e vai chamar os pretos timbandeiros. Por mais que você não conheça nenhum, eles conhecem você. E vai fazer um pedido a eles que cortem e desmanchem todas as minhas atividades. E também Os trabalhos da Mastiana. É assim que a senhora fazia? Era quem ensinou a minha avó. Entendi. Então pega um vaso, um alguidar de barro e põe a sal grosso, uma vela preta e branca e chama os pretos velhos quimbandeiros. Por que que não pode chamar da Umbanda? Eles não são os daqui em Bando, como que você conhece, eles são da Umbanda, mas eles comandam este, por isso que o nome deles diz que Entendi. mas comandam este de Umbanda, filho. Tá. Tá entendendo? Sim, acho que entendi. A senhora disse assim: Preto Velho Quimbandeiro quer dizer que lida com esse tipo de, como dizer, com esse tipo de assunto. Com esse o quê? Quer dizer que é um preto velho que trabalha com esse tipo de assunto. É. É isso? Na verdade, todos nós pretos trabalhamos com essas, mas tem aqueles que são especialistas, filho. Isso que é o nome deles, é assim, quimbandês, mas não é da quimbanda, hein? Tá bom. Não sei se é quimbanda, tem pretos. É um banda, filho. O que que é quimbanda, hein, vó? É outra, como vocês falam, feliz tempo. Tá. E aí, bom, voltando na sua história, assim, ó, depois a gente estuda aqui o que que é e eu falo até um dia com um espírito que trabalha lá, vamos ver qual é que é. Mas olha, a senhora então fazia isso. Então aí a senhora chamava por eles, aí a senhora acendia a vela onde? Com o sal grosso no alguidar. As velas. Vocês agora têm essa aqui que chamam de casa espiritualista, de Zé, de Terreira, de Lerde, de tem um monte de nomes para cá. Mas nós, perto de uma árvore na natureza, mas no ponto de força pode fazer também. Se tu tem aqui na tua casa, onde você cultua orixá e cultua as outras entidades da Umbanda, pode fazer aí. Tem que o quê? Pode fazer Não. em casa. Na casa de religião, filho. Ah, na casa de religião. Só um minuto, tia Maria. O Ángel, levanta um pouco mais a câmera. Mais. Aí. Então, fazer na casa de religião, a senhora sugere. Nunca fazer em casa. Vai fazer na sua casa aqui se você não tem proteção. Entendi. Vai despertando energias, porque poderia que vocês não veem com os olhos materiais o que acontece no mundo astral, no mundo espiritual. Então, você desata uma força que não está sendo percebida totalmente por você. Não pode fazer na sua casa, se por casa não tem proteção, filho. E a senhora, Então, benzia as pessoas na sua casa mesmo. Tinha todas. Ah, entendi. Tá certo. Então, a pessoa sempre. Como que vai fazer aberto assim? Teriam que trazer uma faca contra o escopo da Eita. como que vai fazer? Neste local como tem aqui? Não. Fazia em casa. Ou naquele mato. Na mata. Esse era também um lugar. Entendi. Bom, então aí, hora que eu coloco sal grosso, uma vena preta e uma branca, o que que acontece? E chamo os pretos velhos quimbandeiros, o que que acontece? Qualquer que seja cortada a negatividade. Claro, a parte mais importante. Isso, filho. Você não vai ter um carro, como dizem aqui. Não, tá certo, mas a senhora falou uma coisa interessante. Pedir com fé para que seja cortada a negatividade. Eu tenho que pedir com fé, filho. Com muita fé e fazer as coisas direitinhas, né? E precisa. O que as entidades falam, filho, desse? Então, mais filho, deixa uma porta, por mais pequenina que seja, uma janela pequena, deixa aberta para que as negatividades possam entrar então. Por que não vive uma vida correta? Então, Os espíritos se tu trabalhas com os espíritos saborosos. Trabalhamos para a luz maior, meu Deus, ou não? E tu, filho, tu cavalo, vai querer que os espíritos de luz trabalhem com um cavalo que não é da minha. Porque tu tem que procurar melhorar, faz no caminho da evolução espiritual. Não é assim? Sim. Tem que evoluir, filho. Tem que evoluir para que a vida toda, uma das outras pessoas que também está no redor de você, possa ver a diferença, filho. Que o filho de Zé, o filho de Umbanda, é diferente. Não é igualzinho aos outros. Não. Vai no caminhada, vá para a caminhada da evolução espiritual. Você quer retornar a este plano. Ah, graças a Deus, já não retorno, mas assim somente. Toma um espírito retorno para colaborar na unidade. Entendi. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Sal grosso, uma vela preta, uma branca, ora com fé e pede para que seja aberto seus caminhos, a negatividade cortada, é isso? Sim, a negatividade cortada. E daí, enquanto você está fazendo isso, tem que deixar uma janela ou uma porta na sua casa aberta. Não, porque Não entendi nada. ele falou para essa que não tem que deixar aberta uma porta espiritual na tua vida. Tem que fazer as coisas bem. Quando você está pedindo abertura de caminhos, você está pedindo que seja retirada a negatividade, se tem aquelas que praticam magia preta, o que faz amarração, que faz tudo isso na sua vida. Porque muitas vezes o fio é que está andando por caminhos errados. Está entendendo? Sim, quer dizer, a janela da alma. Da alma, filho, da alma. É assim. Porque às vezes acontece as negatividades, isso foi no karma. Mas outras vezes acontece porque o filho não está fazendo direitinho as coisas. E ele fica todo assim, coitadinho, coitadinho, querido. E nós, os espíritos, temos que sair correndo para ajudar o que estava fazendo coisa errada. E não é assim, porque haverá um dia, chegará um dia, que nós, os espíritos da luz, não vamos poder fazer nada com esse um fio que tem o coco duro. Claro, Entendendo? sim. Agora entendeu? Agora entendi, sim. Ah, que bom, filho. Sou feliz então agora. Não, mas sabe o que que é? Então, eu já vou falar para a senhora o que que eu entendi, daí a senhora que vai dizer se eu entendi direito. Então, a gente tem que deixar todas as portas e janelas da alma fechada. E como que faz isso? Então é através do comportamento andando no bem. Já falou a pescadeira fugindo do ciúme. Do ciúme, isso. E da língua. Grande verdade, Gil, Sim, hein? sim, sim, sim. E, o pessoal fala de aquele outro e a gente fala daquele outro assim, e está te pedindo uma energia oscura, uma energia muito ruim. E isso o que vai deteriorando a vida das pessoas. Então, cuide da sua língua. Entendi. Então, o mau uso da língua, quando se trata, obviamente, da vida dos outros, utilizando para maldade, cria uma energia escura em volta da pessoa. Porque sabe que sim, é aqui. Porque sabe que acontece que depois aí aquela pessoa que recebeu aquela notícia ruim, negativa, vai assim, de forma violenta, e diz que faz um trabalho da magia, seja preta, vermelha, seja da cor que for, para que faça o mal àquela pessoa. E olha se não é verdade. Olha se é verdade, mas não é assim tanto como aquela pessoa ouviu. Entendi. E se é assim? É que está dando ouvido assim aquelas palavras. Esquece. É por isso que a preta falou da língua. Tá certo. Cuida. A língua pode abençoar, sim. Pode levar uma louvação a Deus, aos ancestrais, aos orixás, aos guias de luz. Mas também pode amaldiçoar, principalmente. Amaldiçoar, isso. Então, a boca tem que sair água pura, água cristalina, água que sai da fonte de Deus, filho. Não pode sair água nojenta. Não. Água dos pantanos nojentos. Não. Não pode sair da mesma fonte, água ruim e água boa. Entendi, Tem que entendi. ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então... É, eu falo que entendi, mas às vezes eu repito para tia Maria ver se a gente entendeu direito. Então tem que cuidar para que o nosso interior não se torne um pântano nojento que vai expelir apenas essa água suja. Tá. Mas. Tia Maria, a senhora não acha também importante a pessoa cuidar com ter um ouvido mal treinado? Porque muitas vezes a pessoa ouve uma ofensa onde nem existia. Porque a mente não é só o ouvido, a mente é a que está. Ah. Um pouquinho, assim, um pouquinho podre. Foco que está assim. Já um pouquinho de coisa escura. Então, tanto o ouvido como a língua estão irmãs. E se é, tá ruim, é também. Entendi. O Claro, porque tem aquelas pessoas mal intencionadas o tempo todo, que procura somente sentir-se aqui, no centro do mundo, que todos cheirem no redor delas. Que ela sempre seja coitadinha. Eu já falei disso, hein? Ela seja, doente. Ah, você falou mal de mim. Você fez aquela coisa porque você me falou desse jeito. Ah, essa pessoa vai ter que cuidar da sua calma. Entendi. Que ela tá usando o ouvido e a língua de uma maneira escura. Nem é escura, perversa. Você falou. Então, como é que reverte isso? Se a pessoa já está nesse processo aí? Como se reverte É, isso? como é que muda esse quadro aí? Como é que ela melhora? Vivendo misericórdia aqui. Olha, ah, tem que pedir misericórdia para a mãe manjar, para eu chamar. Essas são os especialistas para regenerar a mente da pessoa. Tem plantação, sim. Tem solução. E ela está em começar. Assim, estou falando com vocês, pessoal que é da Umbanda, hein? Tá. Estou falando com aqueles que não acreditam. Eles têm outras ferramentas para evoluir. Eu não vou falar daqueles que não são, não. Tá certo. Porque aí eu estou. Tenho que falar um monte de coisa que não dá tempo para falar agora. Tá. Tudo bem. Então, tem que pedir misericórdia, mãe, manjar, fazer uma contação nela e levar também alguma conversa para a mãe manjar no ponto da força da senhora. Não tem ponto de força. Pode ir até a ponte de força da maior torre. Pedir licença. Então deixar aí, colocar aí. Não, mãe mancha vai atender. Vai atender gostosa, porque ela é nossa mãe. Ela é uma mãe poderosa aqui. Pode, ó. Entendi. Então, pode falar. E todas as mães que somos mães também vamos ajudar e cuidar daquele filho que se arrepende, que fez misericórdia. E vamos ajudar todos. Os espíritos amados vão ajudar. A língua vai se controlar. A mente vai se controlar, tudo vai estar melhor. Entendi. Se pedir misericórdia seria então a pessoa se colocar no momento pessoal de abandono daquele ser que ela foi no passado e aceitação que quer mudar de vida. Você está entendendo, hein? Ué, que bom. Que bom! Viva! Então, daí a hora que a pessoa se coloca naquele estado de espírito, que dizendo, olha, eu então posso ser ajudado. Então ela permite assim vocês interagirem na vida dela. Ela usa o livre-arbítrio dessa maneira. Porque vocês não podem ficar interferindo toda hora se a pessoa não muda. Daí, como é que vai ajudar? Ela tá no jogo que ela gosta, deixa brincar. Mas acha que as brincadeiras vai dar resultado. É, ela acha. Mas às vezes essas pessoas precisam para se encaminhar também. A senhora acha Sim. que quem brinca com fogo, às vezes, por não ouvir os avisos que chegam de várias maneiras, elas precisam dar uma torradinha aqui e ali? Uma queimadinha. Sim. Vai se queimar. Sim. Vai se queimar. Não, quer dar morte, não tem jeito. Entendi. E então. Mas na dor, filho, mas no sofrimento, está também o crescimento. Sim, porque Não, a semente, ela quebra toda para poder sair aquela primeira folhinha e a raiz. Depois vai se convertir em uma árvore grande, frondosa, formosa. Mas antes ela sofre. Vai ser assim, filho. Aqui todos sofreram. Mas o sofrimento escolheram o crescimento, porque também pode escolher o caminho da autocompaixão. O filho que escolhe o caminho do crescimento é que vai dar tudo. Entendi. Uma vez um espírito nos disse, acredito que foi Pena Branca, que dá para separar dor e sofrimento se a gente dizer que dor é o que a gente precisa passar. Tipo a sementinha, ela precisa abrir mão daquela forma que ela tem para poder crescer. E o sofrimento é quando a gente fica falando e reclamando e tem diferença, porque daí fica estendendo a dor mais que precisa. É assim que a senhora vê? Porque deixa de falar uma coisa. Sim, senhor. Você está me desculpar essa tia, que no coco do meu cavalo não estavam todas as frases e palavras que vocês utilizam. E também a preta esta quinta tia não falava tão direitinho como vocês falam. Não, Então, mas você já entendeu. Eu concordo, eu concordo. tá, muito bom. Tia, então, a senhora falou que com essa mudança dessa sementinha, ela vai poder então fixar raízes profundas e poder alcançar a superfície, o cume, como uma plantinha e se desabrochar. Foi isso? Tá certo. Entendi. E sem ela se permitir esse, entre aspas, né, esse sofrimento, essa mudança, nada acontece. Não. Essa semente vai morrer. Como? Aquela pequenina semente vai morrer. Vai se pudrir. Ah, vai Vai apodrecer. ficar. Exato. Vai ficar o quê que a senhora ia falar? Não lá. Ah, Ninguém vai lembrar vai ficar no de. esquecimento. Isso. Nossa, claro. Mas não é porque vai ficar no esquecimento, porque se colocou naquela condição. Porque daí ela para também de jogar a culpa nos outros que estão esquecendo ela. É, a senhora tá ensinando, tô aprendendo tudo, olha que bonitinho. Então, muito bem. Vamos continuar aqui então. Bom, e daí, voltando para sua história um pouco. Aí depois que a senhora morreu, o que que aconteceu? A senhora encontrou com Deus? Não. Com Jesus? Tá rápido assim. Não rápido assim. Não. Não é rápido assim que funciona. Não é tão rápido que funciona. Não é tão devagar que funciona também, não. Não sei, filho, porque. Eu sei quando você me sentar, você já perdeu assim, a noção do tempo. Não posso falar que eu tenho 400 anos de desencarno. Não posso falar que eu tenho 200, nem 100, nem 10, nem 4. Já perdi. Só tenho lembrança assim. Poucas assim, algumas coisas sim, e o tempo, mas quando você desencarna, já perde a noção do tempo. Mas não sei se foi muito rápido, não sei se foi muito devagar. Eu só sei que foi um tempo, filho. Entendi. E aí, quem é que veio lá buscar a senhora ou então recepcioná-la? Tem aqueles que chamam de carregados para trazer as almas. Eu percorri o caminho até que chegaram e me levaram para onde eu sempre estar. Então, Sim. veio o encarregado de uma colônia espiritual para encontrar com a senhora quando a senhora terminou de morrer. terminou de morrer, quer dizer, o corpo se soltar, despregar do, o perispírito se despregar do corpo, quer dizer. Ih, Vocês cada falam palavra é de perigo. difícil. Vocês falam muito de Tá bom, mas olha, então. perigo. Quando eu, porque quando eu já terminei a minha tarefa aqui neste plano, sentiu a sineta chamada. Eu obedeci, como já havia obedecido antes, sempre. Então foi embora. Não estou perguntando se ele ia ficar aqui ou de lá, mas aqui, de lá. Já estava pronta, filho. Já estava pronta para partir. Então foi embora. Não chorava. Ela achava que ia voltar, não tinha certeza, mas eu não tenho. Então, a senhora sugere para a gente que está ouvindo, quando terminar a missão na Terra, não olhar para trás e seguir o rumo do Rio da Vida. Traz também, traz lágrimas, tudo. Traz ou não traz? Para quem fica? Para quem fica, não. Sim, as pessoas sentem, né? A falta. Falta. Né? Eu tinha muita família, muitos amigos. Eles ficaram chorando. Ficou saudade de mim, minha. Eu não podia fazer nada. O consolo tinha que receber de Deus. E Deus dava o consolo. Dava que elas colocam a mão de ele no coração. E que cada um assim, como se fala isso aqui? É carinho. Carinho no coração. Abraça os filhos que ficam e dá consolo. Entendi. Então, quem. Também. Então, quem morreu e às vezes vê os parentes chorando, querem fazer alguma coisa, deve fazer o quê? Deve pedir a Deus que console eles, né? E seguir seu caminho. Porque às vezes, vó, eu pergunto assim, é uma pergunta estranha, mas é que às vezes tem desencarnado escutando também, que está meio desorientado, então aí ele já vai aprender com esses ensinamentos que a senhora passa. O que aconteceu na minha vida que porque tem desencarnos e desencarnos, né? Sim, muitos. Não são todos os mesmos, não é todo que morre assim, no, assim tranquilo, não. Alguns com ligador, outros de repente, outros assim que foram tirados da vida dela, eu nasci. Então são esses os espíritos sofredores. Muitas vezes, não sabem, ficam desorientados. Então, o que tem que, por isso, muito rezar por eles, levar a luz, filho. Se eu não tinha meus filhos e netos, que estavam rezando pela vovozinha que foi embora, talvez eu também ia ficar desorientada. As almas precisa da luz para ir almas que estão com luz. Acende uma vela e pede para ele que receba a luz e amor. E essa vai dar força e orientação. E vamos passar a outro plano. Alguns vão se alistar na linha do bando, outros vão se alistar em outras falanges. Mas eu decidi alistar nesta linha aqui, porque depois eu conheci o que era a linha da Umbanda Caridade Espírita. Por isso, eu estou aqui na palestra de Jesus. Entendi. E o que que fez a senhora entrar na falange da tia Maria, por exemplo, no lugar de entrar na falange da Maria Conga? Aqui do lado. Tá aí? Todos os pretos deles aqui, reunidos. Talvez porque uma afinidade física também, não? Cada preto temos também a nossa tarefa que fazer. Então, alguns são mais, todos fazemos partes. Mas não todos têm doutrina. Alguns são especialistas na cura. Alguns outros desmancham mais que os trabalhos da magia crédita ou outros tipos de magia. Alguns outros trabalhos são trabalhos que fazem com as almas, entendendo. Então, pela afinidade e pela decisão de dando, quem preta também está aqui, como tia Maria. Tia Maria. Sim. Então cada um tem uma linha de atividade. Tia, porque eu também sou mais nova. Sim, os pretos velhos vovozinhos já são mais de idade, né? Ainda sou bonita. Tá certo. Mas e como é que foi então para a senhora chegar no seu cavalinho, no seu aparelho? O que a senhora teve que fazer? Eu acho que já foi respondida essa pergunta para uma outra entidade, ou não? Ah, sim. A gente até tem gente que diz, por que que você pergunta a mesma coisa para as entidades? Mas é que cada um tem uma história, avó. E às vezes um detalhe que a senhora traz, a outra não trouxe e a gente se completa. Mas foi, já falou a criança. Ah, Já foi. era. Isso. Já falou que fomos convocados todos naquele dia lá de todas as crianças, pretos velhos, cavalos, também tínhamos lá os estudos, todos, que fomos assinados para trabalhar por esse filho. Foram designados. Sabe? Não, é que às vezes eu não ouço. Então, aí, mas eu quero saber assim. Então, como foi designado, ele já veio com a espiritualidade preparada para determinado momento receber a senhora. Estava predestinado, antes de ser humano, ele escolheu, muito novo, a caminhada por outras padrões de Jesus. Ele era assim, um seguidor de Jesus. Pelo respeito a Jesus, claro. Respeito muito o Mestre. Mas ele conheceu a Umbanda, o caminho espiritual da Umbanda, e então agora está servindo aqui na escola predestinação, já estava aí mesmo. Ele escolheu. Nós estávamos juntos com ele o tempo todo. Né? Nós estávamos em ele. Quando ele decidiu fazer o batismo, aí estava assim. Entendi. Quando ele decidiu escolher servir aos orixás, Deus e a Jesus, aí começamos a ter contato mais íntimo com ele, entendeu? Ah, sim, claro. Entendi. Entendi. E agora, enquanto ele estiver trabalhando na Umbanda, a senhora vai incorporar com o propósito de ajudar o próximo através da caridade sem cobrar, e a senhora aceita? Eu sei que não, mas eu vou perguntar para quem ouvir. A senhora ou algum Exu da Umbanda aceita algum trabalho para fazer mal para alguém? Não, né? Vou deixar sem trabalho aqueles que fazem o mal. Entendi. Tá certo. Mim, até o trabalho é isso, filho. Fazer o cuidar desta casa, filho, espiritual, esta casa da tela do caboclo, Pedra Preta. É a minha tarefa cuidar dos filhos dessa casa, cuidar do meu filho, entendeu? Então não vou fazer mal e nenhum dos espíritos que estão aqui, até mesmo aqueles que estão novinhos, não vão fazer nada de coisa errada, coisa ruim. Para isso estão aqueles espíritos mais evoluídos, sabe? Para direcionar aqueles que ainda estão um pouco confusos, um pouquinho perdidos na qualquer tarefa específica, entendeu? Entendi. Quem são esses mais novinhos que a senhora falou? Aqui tem alguns. Ah, aqui tem alguns. Um menino que ainda não se sustentou. Tem também assim, um boiadeiro que estão repetindo a mas já está entendendo. Porque nós estamos aqui encarregados de falar com ele. Entendi. Porque os espíritos, quando eles passam para o mundo espiritual, eles não viram nem santo e nem diabo, né? Eles continuam no nível evolutivo onde eles estão. E tem que compreender que a vida continua. Entendi. E uma vez que aceitou trabalhar para a Umbanda, ele pode ainda ter algumas vontades e desejos, mas aí dentro ele tem que aprender que não pode praticar nada disso. Sabe, nós espíritos não somos como vocês que estão ainda neste plano. É que TARP é muito devagar a aprendizagem? Não. Eles assim, nós assim, hein? Como um raio que cai no chão. É assim a nossa aprendizagem, hein? Rápida. E isso assim, tenho certeza, filho, que aprendemos muito rápido. Entendi. Tá certo. Então, todos. Ah, pode falar. Se o espírito for, ele aceitou trabalhar na linha da luz, trabalhar nesta Umbanda. Ele sabe que tem que atender algumas coisas e tem que fechar outras. Então, é fácil. Tem vontade da mudança. E muda. Não tem assim dúvidas. Não. É só assim. Nós não temos dúvidas. Uma vez que escolhemos um caminho para seguir, seguimos. Não tem dúvida alguma. Seguimos a dupla direção dos superiores, dos espíritos superiores, dos orixás, filho, de Deus. Tá. Entendi. Não. Parece que para vocês é visualizarem o resultado do progresso da sementinha, se ela se permitir o desdobramento, né? Parece que para vocês visualizarem esse resultado é mais fácil que para a gente, né? Tá certo. Ô, tia Maria, a gente está aproximando do final da hora aqui do nosso diálogo. Como é que tá as suas ocupações no mundo espiritual? A senhora pode ficar para uma outra hora? Precisa ficar para outro dia? Você tem alguma outra pergunta? A tia Maria vai conquistar. Mas se não, filho, a tia Maria já terminou. Eu vou aproveitar então que a senhora abriu a janelinha para perguntar. Aqui vem outra pergunta que vai trazer outra É. pergunta. Não, mas a senhora responde essa só. A senhora responde só essa e daí a senhora pode voltar. A senhora, a pergunta é essa, a senhora veio de onde e a senhora vai voltar para onde? Bom, essa curta a minha resposta, porque você está. Eu cheguei da Holanda. Eu não cheguei da Bahia, hein? Não, já parti da Bahia, faz tempo. Eu cheguei da Holanda e agora eu vou para a Holanda. Tá bom. Olha que bonito. Era só isso então. Graças a Deus, tia Márcia. Antes da senhora ir embora, passa uma. Hã? Sim. Cuida com muito amor e vela pela vida dos seus filhos que estão ainda neste plano, enviado aos seres de luz para cuidar deles. Que bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, passa uma mensagem final pra gente. A vida nesta caminhada é curta. Se você vai comparar com a eternidade, faça o bem faz a caridade, mas não faz a caridade pela salvação, nossa. Só faz a caridade porque você ama Deus, porque você ama a criação de Deus, e você é uma criação de Deus. Então faça com tristeza, ajuda a seu próximo, que o próximo é a imagem de Deus, está trabalhando por Deus. E Deus também está aqui. Então, faça a caridade pelo mesmo amor, aquele impulso do coração, aquela vontade do coração que se enche de amor, que se enche de boa vontade. Sempre com boa vontade para as coisas. E você vai chegar a uma evolução espiritual muito linda. E essa é a maior riqueza. Não é aquela moeda que ajuda neste plano. A moeda, o dinheiro, como se fala aqui. Mas a maior obra, uma obra que se faz com amor. Essa que tem maior recompensa. Porque não é só recompensa aqui neste plano, sino também é no plano de lá. Que fiquem com Deus. Que fiquem com Nossa Senhora. Que fiquem com a força do exame. Que fiquem com a força do criado. Obrigado. Graças a Deus. Salve a Luz de Zambi. Tá, Muito obrigado, vó. o seu velho vai estar aí também, né? Eu sei que estranho que não perguntou de nenhuma das suas amizades. Falou que o meu preto tá aqui também. É, tô. Vou estar aí. Que bonito. Não, não, não, é só treta aí. A minha preta? Como é que ela chama? Cambinda? Sabe, filho, que não falamos de pecado, não vamos. Mas já basta te perguntar se ela quer caminhar ou não é caminhada, hein? Porque essa tia vai ficar brava, vai começar a falar com a tia Maria. Ela é caminhada, filho, ponto, hein? Como? É a sua preta caminhada, hein? Você já sabe, é muito bonita. É bonita. Uau, todas são muito bonitas. Ai, salve a vovó Cambinda. Tá bom, e ela é mais Ah, velhinha ou mais novinha que a senhora? Deus queria. Não deixa. Eu que falei. Iria fazer uma pergunta mais óbvia, né? É. Ela é mais pequenininha. Tá bom. É. Mas com a força de muita sabedoria, filho. Elas são as pretas que dão doutrina. Elas são as pretas que dão doutrina, encarregadas da doutrina no mundo, né? E elas também têm um conhecimento muito superior, que é, sabem trabalhar muito com as ervas, sabem trabalhar também, eles marcham trabalhos, né? Mas elas fazem umas curas com ervas, que quando ela chegar, tem que ter preparado uma plantinha de ruda. Sim, tem que ter seu cigarro, a água perto e os cabos. Tá certo. É. Ela gosta muito de fazer. Tem que trazer também aquele que você falou, hein? Trazer esse. Traz esse negócio aqui. Que faz isso. Eu vou mostrar para ela. Ah, moedor. Yes, aqui. E ela coloca e faz o seu remédio para curar as pessoas. Que Já lindo. falei Como? muito da sua preta, hein? Já falei muito da sua preta. Eu não ia perguntar se a hora que trouxe, mas eu agradeço, fico feliz, é uma bênção. Você estava pensando no seu Tava. coração. Então, mas agora que eu tô aqui sabendo que o seu Tiriri tá sempre, o Exu sempre me acompanhando, ele é um moço sério, então não vou mais fazer essas perguntas pros espíritos, porque eu trabalho muito sério, né, tia? Trabalho sério, trabalho sério. Mas é ser um presente de Deus para você. Você tem um coração muito lindo, filho. Seu coração é muito puro, hein? E tu fuge daquelas coisas que te faz mal. E é por isso que Deus dá esses presentes para você. Graças a Deus. Eu me sinto honrado Tá? de recebê-los. Cada que é bom que vai cruzar das almas. Puxa. Das almas da cruz. Isso, que está na cruz. E aí vão as almas. Canta. Ai, agora eu só sei cantar aquele que a senhora chegou. Não, aqui é outro. Você sempre canta, meu filho. Ah, já sei qual que é. É que assim. Etia Maria. É esse? Ah! Do preto velho sentar no toco? Dá uma deixa aí. Canta um pedacinho. Sempre canta, tu tem que comprar. Eu que sempre canto? Ah! Nossa, esqueci, tia. Como é que é mesmo aquele ponto? É muito bonito. Preto velho. Que tu troca de nome, né? Eu lembro. Como é que chama? Ai, ai, ai. Ah, lembrei. Adorei as almas me atenderam. É esse? Viva! Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era tia Maria lá do cruzeiro. Era tia Maria lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era vó Cambinda lá do cruzeiro. cambinda lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Juan? Já voltou? Já voltei. Abaixa aqui pertinho um pouquinho para eu trocar uma ideia contigo rapidamente. Como que você está se sentindo? Como você se sentindo? Mariel, sabe? Hã? Estou bem. Tá bem? Vá um pouquinho mais para trás para a gente ver você direitinho. Você tá bem? Sim. Como você se sente enquanto ela tá com você assim e depois ela vai embora? Que diferença tem? Eu tô mais liviano, não sei como te falar. Você se sente mais leve. Entendi. Você percebe que quando você incorpora as entidades, seu português fica mais fluente? Fica, né? Que lindo. Mas tá bom então, olha, eu quero agradecer em nome das pessoas que estão ouvindo a gente, ouvindo essa bênção de você ter disponibilizado esse tempo para que esse conhecimento nos alcançasse, viu? Que Zambi Deus continue iluminando a sua vida, a sua tenda, a tenda do caboclo Pedra Preta. Amém. Que assim seja. Graças a Deus, então. Todo, graças a Deus. Até a próxima. Muito Até. obrigado pelo Ângelo, nosso cambone querido também, viu, Ângelo? Deus abençoe, muito obrigado. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Alegria, joia, paz e amor. você como filhos de Deus, alegria e joia ao fazê-la. Vamos ser como filhos de Deus, defuma com as telas da chuleta, defuma com a dura ilha. Defuma com as telas da chuleta, defuma com a dura ilha. Alegria deixou me afastar, vamos defumar filhos de fé. Alegria deixou me afastar, vamos defumar filhos de fé. Foi o Xará que mandou me entender, que mandou me implorar. Foi Oxalá que mandou me pedir, que mandou me implorar. Que as santas almas viessem me ajudar, que as pessoas me cruzam de Jurema da casa. Eu abro a nossa tira, sangue de paz de Angola. Tira, tira, tira nos caboclos, sem sua tira eu não posso trabalhar. Assim, assim, na fé de algum meu pai, sem tira eu não posso trabalhar. Santa Bárbara, Oxumaré Thank you. Quer, pessoal? Sim. Pode ver bem? Sim. Tá bem. Bom, vamos voltar no outro. Yeah.